Sou branquelo e não nasci na periferia. Dizer que cresci ouvindo rap seria demagogia. A maioria por aqui fala o que quiser, fala que faz, fala que é. Sou branquelo e não nasci na periferia. Dizer que cresci ouvindo rap seria demagogia. A maioria por aqui fala o que quiser, fala que faz, fala que é. Pega na mentira, microfone escuta e não fala nada. Rap informação não, rap mentira e deslavada. É nova escola, é velha escola e o ensino tá precário. A maioria só pede dinheiro com rap, tem gente querendo ficar milionário. É hilário como salário, como festinha de aniversário. Um dia ganhei muito dinheiro jogando banco imobiliário. É a vida, é o coração, pelo rap batendo forte. Promessas, juras, estar com ele até a morte. A sorte é que veio o corte, o rap não é mais prioridade. Talvez eu esteja crescendo e vendo que só aumenta a minha idade. É o gênero, rap sempre presente na minha caminhada. Só que agora eu acompanho sentado aqui na arquibancada. Sou branquelo e não nasci na periferia. Dizer que cresci ouvindo rap seria demagogia. A maioria por aqui fala o que quiser, fala que faz, fala que é. Sou branquelo e não nasci na periferia. Dizer que cresci ouvindo rap seria demagogia. A maioria por aqui fala o que quiser, fala que faz, fala que é. Você que quer criticar quem faz rap na internet agora, esquece que já foi criticado por fazer rap morar onde mora. Mundo rap é assim que funciona, já faz tempo que virou Brasil. Você faz uma crítica ao mesmo tempo, recebe umas mil. Pode me criticar, você não gosta da minha voz? Eu também. Você não gosta da minha rima? Eu gosto, mas prefiro uma nota de 100. Bem ou mal, tem sempre alguém de você falando. E bem ou mal, vale a pena estar rimando? Tô perguntando, no fim da frase tem interrogação, mas responda a si mesmo e tire a sua conclusão. Ei, inútil, que essa ideia está querendo chegar aonde? Não tenho ideia, mas minha ideia talvez se esconde. Sou branquelo e não nasci na periferia. Dizer que cresci ouvindo rap seria demagogia. A maioria por aqui fala o que quiser, fala que faz, fala que é. Sou branquelo e não nasci na periferia. Dizer que cresci ouvindo rap seria demagogia. A maioria por aqui fala o que quiser, fala que faz, fala que é. Chicago não aguentou as maneiras do Al Capone. É baseado nessa ideia que eu penduro o microfone, mas não cuspo no prato que comi, pois graças ao microfone várias amizades eu corri. Seja em shows, internet, embalado pela rua, amizade verdadeira daquelas que são nua e crua. Outras acabaram por afastamento ou por briga, mas já não existe mágoa, cada um segue a sua vida. E a vida segue como segue, águas em um rio. Faz calor, faça chuva, faz sol, então faz frio. Anão feio e mister, esses eu vou destacando, pois se não fosse eles eu não estava aqui rimando. Sou branquelo e não nasci na periferia. Dizer que cresci ouvindo rap seria demagogia. A maioria por aqui fala o que quiser, fala que faz, fala que é. Sou branquelo e não nasci na periferia. Dizer que cresci ouvindo rap seria demagogia. A maioria por aqui fala o que quiser, fala que faz, fala que é.